autorizado. Espero que você não aguarde o menu 3 reportar. Finesse 6310, it's Cocker James, clear to fly direct, it's top intersection, descend to flight level 050, altimeter 71017. I'm in, descend 050, direct to stop, altimeter 1017. Boa noite, 85, Guarulhos, 360, vem para Zulu 16, decola pista no zero, curva direita, sai da Tael, lê da bridge, controle 120, décima 8, acena 5420. Eu vou pedir para o senhor porque não consegui copiar nada. Boa noite, 85, já entendeu, 360, autorizado. Via Anta Zulu 16, decola pista no zero, curva direita, saída Tael, lê da bridge, controle 120, décima 8, aciona 5427. Controle de saída 208, na 4-27, boa noite. Tá correto, é ponto 2, boa noite. Para o táxi, gol no 7, sobre no meio no 3, com 97 a bordo, 13:46, atrás do confio. Autorizado táxi, via Índia, ponte para dono 02895, legal no 0 no 7, gol no meio no 3. E 17, táxi via Índia até o ponte para dono 0, chama 282, 295, para o meio no 3, com boa. Salvador Ground, Charlie Sierra Tango Victor. Charlie Sierra Tango Vindo Guarani. Era autorização para fazer o reboque do pátio 3, posição 9, para pátio 1, posição 11. Pátio 1, posição 1-1. Pátio 1, posição 1-1, confirmo. Sim, pátio 1, posição 1-1. Charlie Sierra Tango Vitor, confirmando a matrícula do nome. Charlie Sierra Tango Vitor. Charlie Sierra Tango Vitor. Charles Serra Tango Vitor, autorizado início do reboque, reporta para ingressar no pátio 1, na saída do pátio 3, para ingressar no pátio 1. Ok, confirma que é para reportar quando saímos do pátio 3, para ir para o pátio 1, para informar o grau. Afirmo, reporta para ingresso. Ok. Oi, Salvador, boa noite, assunto 4070. 4070, continue a aproximação, informarei pista livre. Ajuste 10017 e o vento no 40 graus, 09 nós. Sim, foi toda a aproximação, 4070. Do 4070, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 08 nós. Pouso da 10, 4070, baixar de checar. 1613, decola os 46, chame controle no 20, decimal 8. 08, tem abarante. O Salvador, o gol 1613, passando em 700. Gol no 3, contato radar, suba para o nível 360, saída Árbor. Árbor, subindo para o 3600, gol 1613. Descend to 2,000 feet, altimeter setting 1017, and you are cleared ILS X-ray final, runway 10, report established on the localized. 2,000 feet on CNH 1017, clear for ILS approach, calling back to 176 310. Boa noite, Itana 362. Adicione identificação, autorizado para o EDITAP, QNH1017, desça para o nível 050. 050, what is that? Salvador, China 6310. China 6310, Salvador approach. Can we disregard altitude constraints at ETAP position? Affirm we report establishment on the localized. 6310, Roger. Controle, boa noite, bom 3, nós hoje informação Tango. 8, direito no 219. 219, 4000. 60, QNH 1017. Na proa de Destap 10117, poderia confirmar a delta até? Até o nível 060, o gol no 398. Gol no 398 a gol. Salvador Ground, Charlie Serra, Tango Peter, era para ter autorização para ingressar no pátio 1. Ok, mantém a posição aguardando, Charlie Serra, Tango Peter, tem aeronave no portão 09, vai iniciar posto. Mantém a posição em aguardo. Ok, manter a posição. Autorizado para o pushback acionar a porta táxi, gol no 85. Número 3, chame centro Recife em 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. 260288, ou no 613, obrigado. Localizer, Oceana 6310. 6310, contact Salvador Tower, 118.95. 95, 6310, bye. Bye. Good evening, Ocean 9-6-3-1-0, full service, Honolulu. 6-2-1-0, clear to left runway 10, winds 140 degrees, 10 knots. Confirm landing gear. It will be down in the next 2 minutes. Roger, reporting landing gear down lock. I will, 6-3-1-0. 3662, desça para 2000 pés, QNH 1017, autorizado, final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2100, contente, foi estabilizado, está 3662. Mundo 398, desça para o nível 050. 050, 398. Potássio, Bono 885, tem ONA 63 a bordo, alternativa Galeão, 3:47. Bono 85, táxi Apache 1, Índia, ponte esperando no 02-1895, QNH 107. 2017, ajuste, livre táxi Apache, Índia, ponte esperando 1895, Bono 885, obrigado, boa noite. Boa noite, MG-57, Galeão 360. O senhor poderia confirmar o seu nome? O 57 já tem a cópia, copia? Opa, claro, obrigado. Galeão 360, autorizado, via Tensilum no zero, decola a pista no zero, curva direita, saída Tael, lei da Bridge, controle 120 decimal 8, assina 5445, RB 5727. Autorizado, Galeão, nível 360, conforme a Tensilum no zero, pistão no zero, curva direita, Del Leda Bridge, 5645, transponder, 120.8, controle, tá na 04. Seguinte, a porta pronto, puxa, o 5745. Tá confirmado, o transponder é 5645. 5445, Fábio. Opa, obrigado. Romeu Lima, Romeu, boa noite, confirma o Pato, se encontra. Sente, para Rio de Janeiro, 400, autorizado, decola, pista no 7, curva direita, saída da El, Leda Bridge, prossegue, Otezulu no 0, controle 120, decimal 8, aciona 5442. 060, o QNH 1017. ETAP 060, QNH 2017, tá 3858. O deixamento correto, campeão autonomista? Seguinte, o autonomia 3 a bordo, Lima Romeu, acionamento táxi 2895. Até o portão 1-1, agilizando o reboque na medida possível. Ok, vamos agilizar o máximo possível, obrigado. Ocean 9-6-2-1-0 on the ground at 5-8, leave an extra right and contact the ground 121 the small 9, huh? Next right 119 with ground 6-1-0. Desça para 2000 pés. 2398. Volta que você tira. I often report before Juliet, confirm. Affirmative. 310. 5, livre decolagem, cabeceira 1-0, vento 1-6-0 graus, 10 nós. Gente, livre decolagem, pista 1-0, bom, 8-8-5. Lima, Romeu, Romeu, livre, acionar para início táxi. Bom no 885, decola os 2300, chame agora o controle no 20 decimal 8, bom voo. 208, gol no 885, boa noite. Canal 610, Juliet Gate 06, attention on aircraft. Juliet, and get 06, attention to Saltera Sorosa aircraft, the Ocean 96 visual. Final ILN 6-way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Gente, está autorizado ILS para o voo 398. 858, desça para 2.000 pés, QNH 1-0, 1-7. 2.000, bem 17, 3858, para voador, né? Autorizado, TAM 3858. Direto Duna 2000 com 17, TAM 3858. Estabilizou TAM 3662, TAM 3662, chame Torre Salvador, em 1 no 8 decimal 95, cheque seu imposto. 1895, até daqui a pouco. Torre, Salvador, boa noite, OTAN 3662, baixado e travado, final da range. 3662, pouso autorizado, cabeceiro 1-0, vento no meio 0 graus, 8-9. Livre pouso, pista 1-0, OTAN 3662. Estabilizou o campo azinho, segundo 398. 1398, time Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, 1398. Até. boa noite, Gol 398. Continue a aproximação, informarei. Pista livre. Guardando pista livre, 398. Portão 3662, solo 04, direita no 219. Direita no 219, 3662. Solo Salvador, 3662, pronto. 3662, taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Eita, gol.